Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Esta foi a mensagem inaugural do ministério de Cristo. O arrependimento aqui, metanoia, não é apenas remorso, mas uma mudança completa de mentalidade e direção. Para entender melhor a trajetória do Mestre, veja a biografia de Jesus Cristo e o início de sua obra.